Serpa. Autorizado, deixa eu Autorizado, Serpa. Saxão 3601 no PMB 179, 4 horas, Galeão. Táxi direito via Índia, ponte terra da Mazera Torre, no 985, altímetro na 012. 295, 1012, ponte terra da 3601. espera para montar 3601. Bom dia. E autorizado a alinhar e decolar 3601, pista 0, vento 120 graus, 089. E decolagem da 10, 3601. Poderia confirmar nosso transponder, por gentileza? 5015, confirmando. Obrigado, 3601. Controle, tá 3601? Afirmo, decolado 58, tá 3601, controle 19.8. Obrigado. 01, nada El. Contato radar, tudo mantém 360, tá 3601. 360, tá 3601, possibilidade de voar direto da El? Autorizado. Manda El, tá 3601, obrigado. 3601 foi bridge. Quando bridge está 3601, né? Então, 3601, chame Recife em 12251. 251, até 3601, obrigado. muito bom dia. Tá, né? 62, corno, informação, bravo. Bravo, autorizado. É 251, Guarulhos autorizado no 360, eu perdo o 116, rodou no 0, curva direita da El, Leda Bridge, controle 11980, aciona 5027. Autorizado 360, impacto do 116, escola 10, direita da El, Leda Bridge. Como que está a frequência de controle? 11980. 190. Na 5027. Chananeia, 2519, Beca Clara. Autorizado, chama táxi. Com 134 a bordo, Galeão com 4 horas. 6251, táxi 41 no Índia, ponte cara da Magera, torre 1 no 895, altímetro 1 no 0 no 3. 1895, bom dia, obrigado. Bom dia. Romano, né, 6251, ponto espera branco. Xené 6251, autorizado ali em decolar, pista no 0, vento 1 no 0, grau 0 menor. Ali decola 1 no 0. Solo Salvador, Alfa, Vitor Romeu. Confirma? Autorização para reboque da ponte 7 para o Finger 8. Sim, chama o término. Correção, do 7 para o 9. Ah, sim, autorizado, chama o término. Tá. Tá na escuta, Rui? O 625 pode abrir? Do gate 8 para o 7, confirmando, tá autorizado, do 7 para o 9, confirmando, reporta no término do rebote.